mais café. Não há muito tempo, andando eu por uma cidade da Bela Europa, onde se falava escura e suavemente molhada a língua dos francos, dei um convidado numa caça em que o sangue galego corria misturado com outros. A nossa fala cantareira ouvia-se esbarar por aqui e por acolá, em anaquinhos ou farrapos, abrolhando por embaixo das conversas que as chantas juntadas naquela serão mantinham em franco. Havia, porém, que não dizia muito, mas parecia estar a escutar, a mesmo a compreender, ou a tentar compreender, o que lá se dizia, o qual tinha a ver mormente com coisas da vida cotidiana e com os trabalhos das pessoas que lá estavam. Sentindo eu a cada vez mais preguiça para seguir as conversas daquele belido serão de Brau, é mais do que pela minha estranheza a fala dos francos, por causa do meu próprio alheamento ao mundo e temas ali partilhados, acabei por observar em silêncio quem, como a mim, não dizia muito. Mas havia ali também, entre aqueles paroleiros, um homem corpulento, brincalhão, parente franco meu, que, sei que um bocadinho aquecido ou tocado dos efeitos das beberagens que devia ter estado trasegando, decidiu fazer qualquer brincadeira a este observador silencioso que venho de mentar. Assim andavam os dois enleados pelo chão e pela relva, que aquela era um jardim muito confortável em que nos achávamos, e o que se apresentou como a um combate desigual, em razão do grande contraste entre os tamanhos dos dois porfiadores, pirou em algo menos desigual. O piquirrecho era muito bravo, tinha muita raiva, e diz-me por mim em albano, com um sorriso de admiração, era destemido. A atenção da gente que lá estava a desfrutar daquele magnífico serão de Brau virou o carro rebado onde este piquirrecho andava a brigar com o seu muito mais grande provocador adversário, mesmo sem perder nenhum dos dois o sentimento de brincadeira e de desgarrada amigável. Afinal, entre os rixos gerais, foi o meirante quem teve de abandonar a ira da noite, alegando qualquer dano produzido ao tecido das roupas nesta liorta tão esquisita como divertida. E a verdade é que o piquirrecho fez honor ao seu nome e à renasce da sua estirpe. É tanto fez que eu, logo que aprendi que partilhávamos a mesma nacionalidade, não me pude evitar de me fundir num abraço fraternal com ele, naquele exílio verde e frulido do norte, ante os rixos dos contertúlios. Café, que assim se chamava piquirrecho, era um canto chamado Quisquela ou Guicho, segundo eu venho agora de aprender, anos depois daquele episódio que estou a contar, trazido das partes de Valdeorres ou de Trives, da Galiza, pelos seus amos, que agora lá moravam no norte bretemoso da Europa. Parece agora que nestes tempos, sendo um cão que semelha mesmo um quisquelo, embora bem mais grande, é de nome Canelos, por uma cidade do mar dentre as terras, o mar nosso que outros chamavam, a brigar com o pessoal. E eu descobri-no por acaso, quando premi-me virtual num link qualquer, sem saber porquê, enquanto pensava eu para mim que tinha vontade de mais café. Por enquanto, na terra do Guicho, o Quisquelo, o pessoal continua adormecido. Sei que não beberam café de abondo, ou será que estão-nos a enganar com o descafeinado?